gente. Bom dia. Estamos aqui com mais um informativo radioativo entrando no ar pela nossa queridíssima Rádio Comunitária Aconchego 88.1. Bom dia, Gustavo. Bom dia aí, querido Rádio 20 da Rádio Comunitária Aconchego. Mais uma informação desse informativo radioativo aqui na Rádio 88.1 FM, a rádio que você escuta aqui perto do ensino médio, perto do Serviço Integral de Saúde. Então, quem quer comunicar-se com a gente, faz como? Tem o nosso... Opa! Tem o nosso blog, tem o nosso blog, radioaconchego.milharal.org. Calma que deu um babado aí, ficou muito alto. Vai, radioaconchego.milharal.org. Tem também o telefone, nosso zap, 81 997 21 54 09. Você pode escutar a Rádio Aconchego pela 88.1 FM da Zona Oeste do Recife ou em orelha.radiolivre.org/aconchego por todo o planeta. E aí, fala um pouco desse dia tão diferente, amanheceu hoje. Não esperava chuva. Choveu a noite toda, tem alerta de... É questão de risco para quem mora em zona de risco aqui no Grande Recife, na região da Zona da Mata também. Então, chuva pra caramba. Mas, segundo o Climatempo, nossa fonte informativa do clima, de que vai ter sol com muitas nuvens durante o dia e período de nublado com chuva a qualquer hora. Tem 10 milímetros para cair hoje aqui no Recife. Então, se liga aí, se vai sair de sua casa, leve um guarda-chuva. Deixe, sei lá, a janela fechada. Tem cuidado se sua casa é de zona de risco, que é de alagamento e demais. E está fazendo, não sei quantos graus, mas vai fazer máxima de 28, mínima de 23 graus para o dia de hoje. Então, um dia relativamente fresquinho. Quem pode ficar em casa, que fique em casa. Mas aquela carta, né? Uma chuva a qualquer hora. É. Vamos embora, já a gente volta aqui com nossas manchetes do dia. Engenho de monocultura de cana-de-açúcar é ocupado em Pernambuco. Campanha Justiça para Mário consegue vitória. Começa a campanha de vacinação contra a gripe. Começa o acampamento Terra Livre 2018. Senado discute lei para retirar rótulo dos transgênicos. E governo começa a terceirizar agências do Banco do Brasil. Engenho de monocultura de cana-de-açúcar é ocupado em Pernambuco. Dando continuidade à jornada de lutas de abril em defesa da democracia, denúncia da impunidade dos 22 anos da massacre de Eldorado dos Carajás, 2 anos do golpe contra a presidente Dilma Rousseff e por reforma agrária, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, de Pernambuco, ocupa mais um latifúndio. O engenho Poços da Usina Santa Teresa foi ocupado por mais de 100 famílias no município de Itaquitinga, localizado na região da Mata Norte. Junto a esse processo, mais uma jornada universitária em defesa da reforma agrária popular vai se concretizando. Na capital do estado, Recife, com atividades na Universidade Federal Rural de Pernambuco, de 24 a 27 de abril. O intuito da jornada universitária pela reforma agrária, Jura, é se somar à jornada de luta pela reforma agrária que traz a denúncia ao modelo de produção capitalista que mata, mutila e adoece, visibilizando a resistência das populações do campo, sua identidade, símbolos e luta. na Universidade Federal Rural de Pernambuco, com análise de conjuntura e importância do Congresso do Povo, violência no campo, 20 anos de educação do campo e fechamento de escolas, agroecologia, construção de horta e visitas às áreas da reforma agrária na região metropolitana. Em Caruaru, as atividades vão acontecer no Centro Acadêmico do Agreste nos dias 23 e 24 de abril. A jornada vem cumprindo o papel de colocar o debate da reforma agrária como pauta de discussão para dentro da universidade, como também relembrar o massacre de Eldorado dos Carajás e a impunidade que acontece até então segue, como também trazer à tona o Abril Vermelho, com informações do site dos Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Campanha Justiça para Mário consegue vitória. Na última sexta-feira, aconteceu a expulsão da Polícia Militar de Luiz Fernando Borges, que torturou e executou Mário Andrade em 25 de julho de 2016. Na ocasião, Mário, junto com um amigo, estava andando de bicicleta pela Avenida Dois Rios, no Ibura, quando encostou na moto do ex-policial. Luiz Fernandes exigiu que o jovem deitasse no chão e em seguida atingiu o jovem com uma coronhada e 3 tiros. O ex-policial apresentava sinais de embriaguez na ocasião. A visibilidade do caso e consequente expulsão são frutos de uma intensa campanha de justiça liderada por Joelma Lima, mãe do Mário. Nesses quase 2 anos foram realizadas vigílias, ações comunitárias e marchas. E a exoneração deste ex-sargento reformado é uma vitória coletiva, especialmente da comunidade do Ibura, sendo assim uma conquista estratégica na luta contra o genocídio do povo negro em Pernambuco. O grupo em torno da campanha Justiça para Mário Andrade afirma que continua mobilizado e em vigília permanente, pois a campanha acredita na força e organização do povo preto. Em nota, afirmam, abre aspas, "Não vamos parar até a condenação no júri popular deste ex-sargento. E, além disso, buscaremos também a condenação do estado de Pernambuco por conivência nessa execução brutal." Fecha aspas. Em outro post, nas redes sociais, o grupo da campanha por justiça explica a importância da exoneração. Abre aspas. "No Brasil, quando um PM comete um crime, ele não é julgado pela justiça comum, ele é julgado pela justiça militar. Ou seja, militares julgando militares. Com a exoneração, o ex-PM José Borges, Luiz Borges, será julgado como civil. Isso não garante que a justiça seja feita, mas é um passo importante. O assassino estava detido no Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco, desfrutando de vários privilégios, mas agora foi transferido para um presídio comum para esperar o julgamento lá. Ainda não há data para o julgamento. Este deverá acontecer no formato de júri popular e por isso é importante manter a mobilização." Fecha aspas. Campanha Justiça para Mário Andrade. Mário, presente. Começa a campanha de vacinação contra a gripe. A 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começa nesta segunda-feira, dia 23. No Recife, 170 postos de saúde fixos estarão abertos das 8 às 17 horas para fazer os atendimentos, que vão até o dia 1º de junho. A meta da Secretaria Municipal é imunizar 90% do público-alvo. O dia D contra a influenza está marcado para o dia 12 de maio, véspera do Dia das Mães. De acordo com a Secretaria de Saúde do Recife, terão prioridade para a vacinação crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e mulheres no período pós-parto. Também devem ser imunizados os maiores de 60 anos e profissionais das redes pública e privada de educação e de saúde. Integram ainda o grupo prioritário pessoas de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. São os casos em que o paciente tem 2 ou mais doenças simultâneas. Algumas pessoas precisam apresentar documentos que provem a necessidade da vacinação. São elas, profissionais das redes pública e privada de educação e de saúde. Nesses casos, o poder público exige comprovantes laborais como crachás ou carteira de trabalho. Mulheres no período pós-parto necessitam de comprovação de que passaram por parto nos últimos 45 dias. Em Olinda, são 50 postos disponíveis para a aplicação da vacina contra a gripe. As unidades ficarão abertas das 8 às 17 horas, com informações do portal G1. Alô, alô, minha gente, é isso aí, estamos de volta com o nosso informativo radioativo, nosso noticiário que vai ao ar ao vivo duas vezes na semana. Hoje, segunda-feira, entramos no ar às 8 da manhã e na quarta-feira também às 8. Enquanto isso, tem reprise nas terças e quintas às 7 da manhã e nas segundas e quartas às 8 da noite. É isso aí. A Rádio Comunitária Conchego fica no SIS, Serviço Integrado de Saúde, aqui no bairro do Engenho do Meio, rua Lindolfo Collor, 65. E essa semana vai ter atividade no SIS, continuação da atividade da semana passada. Fala aí, Gustavo. Vai ter, além de na quinta-feira, continuar com a atividade de discussão, debate e arte, que a gente fez na semana passada com o Fórum de Usuários, a Rádio Comunitária Conchego, com a presença de Itamar Lages, entre outras pessoas, né? Assim, um cara que vem a trazer um olhar sobre o mundo e sobre o Brasil. A ideia é pintar algumas camisas, se quem esteja interessado chegue por aqui, temos a tela da camisa do CIS para pintar e também temos possibilidade de pintar alguma outra tela que seja criada na hora. Ainda não definimos qual vai ser a tela, mas seria por melhora na saúde, por mais orçamento para a saúde, por mais dinheiro e demais, poderia ser uma das telas. E na quarta-feira, antes da quinta, né? Na quarta-feira, como é quarta, vai ter cineclube, vai ter cinema aqui, 4 da tarde, aqui no CIS, no auditório do CIS. Vamos estar assistindo um filme sobre as empregadas domésticas. A ideia é como 27 de abril é o Dia Nacional das Domésticas, né, do Trabalho Doméstico. A ideia é trabalhar sobre essa temática no cineclube. E na sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, vai ter conselho gestor do CIS, que é aberto, né, para usuários e usuárias, quem quiser participar do conselho, quem quiser saber o que está acontecendo um pouco no CIS, se informar e dar até sua visão, seu olhar e sua opinião. Tá? É um espaço aberto para participar, é o espaço que decide o que acontece aqui no CIS, o que pode e o que não pode acontecer. Então, estamos aí. São as atividades para essa semana. Não sei, pode ser que tenha mais coisas, mas segundo, quarta, quinta e sexta vai ter atividade por aqui. Pra quem não tem nada, hein? É isso aí, voltamos já com o nosso bloco nacional. Começa o acampamento Terra Livre. Face ao cenário de barbárie que atinge não apenas os povos indígenas, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, convoca os povos e organizações indígenas de todas as regiões do país para a maior mobilização indígena do ano, o acampamento Terra Livre, ATL, que será realizado em Brasília, Distrito Federal, no período de 23 a 27 de abril de 2018, com o objetivo de unificar as lutas em defesa do Brasil indígena pela garantia dos direitos originários dos nossos povos. O acampamento Terra Livre prevê discutir e definir posicionamentos sobre a situação dos direitos fundamentais dos nossos povos no âmbito dos distintos poderes do Estado, principalmente o territorial, ou seja, demarcação, proteção e sustentabilidade, Isso também sobre as políticas públicas específicas e diferenciadas conquistadas nos últimos anos. Saúde, educação, PN, GAT, CNPI e etc. Bem como sobre o crescente clima de criminalização e violência e racismo institucional contra os nossos povos, comunidades e lideranças indígenas. Isso implicará em mobilizações e manifestações junto aos órgãos e instâncias do poder público envolvidos em princípio com a proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas e a implementação das políticas públicas que nos dizem respeito. A APIB disponibilizará as condições de logística, infraestrutura e alimentação para acolher as delegações. Estas estão sendo recepcionadas a partir de hoje pela manhã, segunda-feira, 23 de abril, no local do acampamento. As atividades da mobilização acontecerão durante 4 dias intensos, de 23 a 26 de abril, ficando para retornar aos territórios no dia 27. Para mais informações, você tem a assessoria de imprensa do acampamento Terra Livre. Você pode entrar em contato aí com Patrícia, as responsáveis pela assessoria de imprensa. Patrícia Bonilha, telefone 61 99643 8307. Repetindo, DDD 61 99643 8307. Patrícia Bonilha ou Letícia Leite, telefone 61 98112-6258. Repetindo, 61 98112-6258. Se você quiser mais informações sobre o acampamento Terra Livre, entre em contato aí com a assessoria de imprensa. Fonte: Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Senado discute lei para retirar rótulos dos transgênicos. A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou, na terça-feira, 17 de abril, o projeto de lei que extingue o uso obrigatório do selo indicativo de transgênicos. O símbolo, representado pela letra T no interior de um triângulo amarelo, começou a ser adotado em 2003 e é exigido na indústria como forma de alertar o consumidor sobre componentes geneticamente modificados em alimentos. Além de aposentar o símbolo, o projeto tiraria de produtores a obrigação de citar a presença de transgênicos nos rótulos dos produtos, caso sua concentração represente até 1% da composição total. Em quantidades superiores a 1%, as embalagens contariam com descrições por escrito, como a mensagem, abre aspas, contém milho geneticamente modificado, fecha aspas, por exemplo. A lei atual não estabelece nenhum percentual específico. Por causa disso, a obrigação de indicar no rótulo a presença de transgênicos deve ser seguida por todos os alimentos, independentemente da quantidade. O projeto de lei número 34 de 2015 é de autoria do deputado Luiz Carlos Heinze, do Rio Grande do Sul. A medida visa alterar a lei de biossegurança número 11.105. Ele já foi aprovado na Câmara de Deputados, agora está sendo analisada pelo Senado. Com informações do jornal Nexo, do Nexo Jornal. O governo começa a terceirizar agências inteiras do Banco do Brasil. Desde que o governo Temer tomou poder, o Banco do Brasil não para de encolher e se descaracterizar. Em parceria com a iniciativa privada, a instituição está abrindo, entre aspas, lojas de atendimento, com funcionários terceirizados que fazem serviços de bancários. No dia 10 de abril, foi inaugurada em São Paulo uma unidade sobre o conceito, entre aspas, mais BB padronizado. Implantada em parceria com a corretora de seguros Barracone e a Promotiva, que se autodefine como, entre aspas, gestão especializada de correspondentes bancários, a unidade oferece a comercialização de produtos e foi, entre aspas, apadrinhada pela agência Parque Boturussu, na zona leste da capital paulista. Adriana Ferreira, dirigente sindical pelo Banco do Brasil, destaca que primeiro a direção do Banco do Brasil, sob o comando do governo Temer, fecha centenas de agências, promove reestruturações, planos de demissões e descomissionamentos que resultaram no sucateamento da instituição pública. Segundo ela, o banco passou a terceirizar o atendimento respaldado pela nova legislação trabalhista, que permite a terceirização de todas as atividades de uma empresa. De acordo com dados do balanço do Banco do Brasil, em setembro de 2016, a instituição contava com 112 mil funcionários e 5.430 agências. Em dezembro de 2017, a empresa encolheu para 99 mil bancários e 4.770 unidades bancárias. São 13.590 postos de trabalho e 660 agências a menos em pouco mais de um ano. O sucateamento resulta na insatisfação dos clientes. No primeiro trimestre de 2018, o Banco do Brasil foi a terceira instituição financeira com mais de 4 milhões de clientes que mais teve reclamações consideradas procedentes pelo Banco Central. Fonte: Agência Pulsa. E aí, informativo radioativo no ar, direto da Rádio Comunitária Aconchego. E aí, Gus? Momento dos comentários, né? Bom, uma boa, né? Parabéns pelo trabalho realizado para Joelma Lima e a campanha Justiça para Mário, né? Sim. A luta tem também seus frutos, né? Então, uma boa que o polícia que matou Mário Andrade, filho de Joelma, foi exonerado da força, foi tirado da seu lugar, né? Ai, demorou quase 2 anos, né? Para ser tirado, de perder a farda, né? E ser julgado como um criminal comum, né? Perdeu os privilégios, né? Perdeu os privilégios da corporação. Então, essa é uma boa, né? E é isso. Quantos e quantos casos tem que não acontece isso? Então, é a prova. Ter rolado essa exoneração é a prova que a mobilização feita pela galera, a campanha Justiça para Mário Andrade, deu frutos. Isso é fruto da luta, essa exoneração. Não é fruto da justiça militar ou corporativa do Estado. Não, com certeza, né? Fruto da insistência, da perseverança desse pessoal que está lá no Iura de Baixo, né? Resistindo. A gente teve o grande prazer aí de conhecer a Joelma, né? Uma mulher realmente muito forte. Uma estrela aí nessa terra que... E ficamos com vontade, né, de estar lá no sábado, mais chuva e outras condições, não conseguiram que a gente fosse pra lá para... Eu ia botar na matéria, mas aí depois a matéria tava muito fechada em torno da exoneração, mas aí não entrou isso, né, que esse sábado aconteceu uma confraternização lá, confraternização de quem luta, essas pequenas vitórias que tem que comemorar mesmo, tem que reforçar que é vitória da luta, não é um acaso da justiça, do Estado e tal. Mas é isso, a gente não pôde chegar porque tava chovendo muito, né? Mas aí, toda nossa força, todo nosso apoio aí. E pra Joelma e pra galera que tá junto com ela na campanha. Depois a questão de... Teve mais uma ocupação, né? Nesse abril vermelho, nessa também comemoração dos 22 anos do Dourado dos Carajás. Aqui na região da Mata Norte, né? Itaquitinga. E em outros lugares do país, mas aqui perto. No país todo, né? O MST quem tá acompanhando notícia. Quem acompanha a notícia do MST tá vendo que tem. Todo dia tá tendo ocupação e tal. Tá sendo abril bem mexido. E são lugares que estão improdutivos, né? Assim, às vezes tem o argumento de que não vão ocupar uma terra que não é dele, mas a terra está sem produzir. Está sem produzir e produzir a monocultura da cana-açúcar, que contamina, né? Que se usa grande quantidade de veneno, que a forma também de... O trabalho que se oferece para um agricultor ou para um canheiro não é em condições salubres, né? Então, é uma boa ocupação. Não resolve só ocupar, né? exatamente, que sim, assim tem que avançar no assentamento, em uma... Em condições técnicas para os assentados. Uhum, em recursos para os assentados, para os futuros assentados. Sim. Mas pelo menos é um gesto, assim, no final das contas eu acho que é mais um gesto que uma... É uma luta, né, mas é uma marca de que alguma coisa pode acontecer aí nesse... E para quem acha que a propriedade privada é o máximo, o direito máximo, tem que se lembrar que toda propriedade, urbana ou rural, ela deve cumprir sua função social. Então, a função social da propriedade rural é produção de alimentos, ou ser uma terra produtiva, né? É, a propriedade privada não está acima da sua função social. Então, se não está cumprindo a sua função social, se é terra improdutiva, tem que ser distribuída, porque tem muita gente querendo terra para plantar. A mesma coisa na cidade, com, que a gente também não botou nessa lição, um mês da ocupação Marielle Franco, lá no centro, na Praça do Diário, que é, levantou recentemente, tem levantado uma série de, principalmente jornalistas e tal, o debate sobre os imóveis abandonados no centro do Recife, que é pura especulação imobiliária. A galera tem os imóveis, deixa lá para num dia chegar e vender pelos olhos da cara, quando, sei lá, essas empresas por digital quiserem crescer para tomar o Recife, aí eles vendem, passaram décadas com os imóveis fechados, sucateados, para vender. Enquanto isso, tem muita gente morando na rua. E é isso, o imóvel urbano também tem uma função social, que é moradia. Se não tá cumprindo função social, faz o que, Gustavo? Ocupar, né? Ocupar e assentar. É, acampamento Terra Livre, a nova edição desse acampamento que reúne os povos originários, né? Eu te falei que rolou, né? Da nossa amiga ir pra lá. Foi uma... Uma companheira nossa como voluntária de comunicação, e aí muito provavelmente a gente vai estar recebendo um... Informações, repasses. Que massa. É. Que massa. Ela sugeriu da gente fazer um link com a rádio. Vamos botar uma rádio no ar lá. Massa. Aí massa. Pode ser que, se tiver algum programa de resumo diário, a gente liga aqui. Legal, legal. É, tipo, para. Depois tem a questão, né, que não está desvinculada a questão da ocupação, a questão do Terra Livre, do acampamento, com a questão de tirar os rótulos dos transgênicos, né? Sim, são sim. Como duas forças encontradas, né? Podíamos falar, né? Na verdade, a mesma força que faz... Ou a mesma força faz oposição a essas três notícias, né? Que é a bancada ruralista. É, a bancada ruralista com força, né? Agindo no Senado, já agiu na Câmara dos Deputados, age cotidianamente. Como né? assim? Direito à informação não é um negócio que todo mundo estava certo que devia ter? É, né? Tem que ter, mas se eu, quando eu encontrar meu negócio, não, né? Isso. Então, quem tirar até os transgênicos? Até os transgênicos. Não se discute os transgênicos em si. Quem tirar até sim, né? Que é um grande problema, né? Bora entrar com um projeto de lei, Gustavo. não é pra tirar o T do transgênico, é pra tirar o transgênico do T. É, né? O transgênico do T. Mas é isso, né? O Senado avança. Enquanto a gente discute a prisão de Lula, o Supremo Tribunal Federal, sim, eles não param, a Anamália, né? A Globo, a novela, né? O futebol, o Senado não para, e o Parlamento não para, né? O Congresso Nacional não para de nos dar facadas, assim. Então, se a gente não se liga, em qualquer momento, você vai estar comendo uma coisa achando que é saudável, mas é transgênica. A gente vai perder até o Banco do Brasil. se eu não me engano, eu tinha visto em algum momento assim que era um dos maiores bancos públicos do planeta. O Banco do Brasil. No Brasil, tudo maior, pô. Tudo é quase tudo maior, pô. Tamanho desse, é né? É o quinto, acho que o território é o quinto, quarto, quinto, né? Não deve ser. É, deve ser um dos maiores, né? Não, é um dos maiores, é o quarto, quinto. Não, é o quinto, é o quinto maior território. É maior que China? Não, os maiores... Não é maior que China, não. Os maiores territórios são Rússia, China, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, acho que é maior. Estados Unidos é menor. Canadá é maior. Mas ele está aí, está entre os cinco primeiros. E vai perder o banco público, não dos bancos públicos, né? Está sendo privatizado. Como eu aqui, particularmente, né? Tenho conta aqui no Banco do Brasil, aqui da cidade universitária, ali do lado da BR. E, meu amigo, o atendimento vai de mal a pior. Eu nem conto que querem botar digital em tudo, que tá todo mundo puto com isso, ninguém... Quem não tem digital, os velhinhos, ninguém tá gostando disso, ou seja... Um banco público também tá se distanciando dos seus clientes, né? Tipo, a gente não quer que seja uma empresa que a gente escolha, você não quer, então você não... Um funcionário do Banco do Brasil falou isso, eu tava conversando com alguém sobre isso da digital. Ah, se você não quer, você não precisa ser cliente do Banco do Brasil. Aí não é cliente do Banco do Brasil como a gente é cliente de uma empresa. É. A gente é associado a um banco público, a gente tem direito sobre ele. A gente não tem que escutar a ordem de gerente ou de funcionário nenhum, não. A gente tem direito sobre aquele banco, é uma empresa pública, né? Parece que não por muito tempo. Esperamos que esse governo caia, essas propostas caiam, né? E se liga aí, né, que tá a campanha de vacinação contra a gripe, acho que tá meio lascado também. É. Mas nós somos grupo prioritário, não somos grupo alvo, mas aí, grupo alvo... E também cuidado com essas vacinas, dá uma estudada, porque eu não confio em vacina não, mas... Mas tem que, às vezes tem que ser vacinar mesmo, sim, pô. Sim. Assim, a gente também não pode falar, não, toda vacina é ruim, porque... Pois, eu não vou dizer a ninguém pra não tomar não, tem botado muita doença... Tentam botar muita doença também por, às vezes, por subestimar a vacinação de algumas coisas, né? É, eu te entre outras coisas. Eu te confio, de assim, principalmente essas vacinas de gripe, mas tudo bem, não sei o que vou dizer, não vá não. Notícia da nossa América Latina, triste notícia da nossa América Latina. Três? Eu acho que tem três, né? Qual? Tem uma que no Paraguai, que ganhou o Partido Conservador, né? O filho do ex-secretário do ditador Stroessner ganhou. A presidência, né? Ah. O Stroessner foi o ditador... né? O assassino durante os 70, né? Sim. Então, não vem boas notícias do Paraguai. Eles estão voltando ao poder, né? Eles nunca saíram do poder, né? Sim, sim. Eles tiraram o Lugo, né, no 2012, e daí já voltaram fortemente, e são os que faz 40 anos que estão no poder, né? Eles não soltam o poder, né? Sim. E aí... A Unasul... A Unasul, né, a saída de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Paraguai, ou seja, Paraguai Argentina e Brasil, né, tandem direitoso. Colômbia sempre. Chile, Piñera, pouco tempo atrás ganhou Piñera, também empresário da direita. Colômbia sempre direitosa. Peru, né, o Peru com o escândalo de corrupção, né, agora já não se sabe quem governa. É o sim, vice era do Paulo Kuczynski, né, sim. Do PPK, o vice. E Paraguai com essa nova configuração, né, nova configuração, que é velha. E a Unasul, que era uma... Explica um pouco o que é a Unasul. Era uma entidade criada como para tirar um pouco de influência norte-americana, né, estadunidense. Criado durante os 2000, né, não sei bem qual é a data agora nesse momento, assim. Mas ele tem 2008, né? Ele tem ideia de ser tipo um parlamento da América do Sul, né? Criado em 2008, né, com Chávez, né, com Hugo Chávez, com tinha Morales, presidente progressista, né? Em nossos territórios, confrontando um pouco o poder dos Estados Unidos e a ideia do AUKA, né, do livre comércio nas Américas, que era uma ideia estadunidense, né? E bom, e hoje tem seis países que estão saindo, o qual claramente seis países é um hacker, acho que os seis países, né? São tipo Argentina e Brasil, saindo Brasil e Argentina já foi, né? Uh-huh. É um bloco que sim, eles dois não funciona, e também acho que uma clara posição frente à Venezuela, né? Claro. Venezuela e Bolívia também, que eu acho que a Bolívia era que estava na Secretaria Geral, na coordenação da Secretaria Geral, que é rotatória, né? Aí o Estado Plurinacional da Bolívia estava ocupando a Secretaria e aí rolou esse racha, a galera tá dizendo que é de forte influência estadunidense, né? E a ideia, né, também dessa da Unasul era um pouco fugir da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos, né? Sim. Que fortemente, assim, que condenou, faz muitos anos que condena o embargo a Cuba, fala, não, tem que embargar Cuba, Cuba condena? Não tem acento. Não, condena não, diz, tem que embargar Cuba, né? A OEA, mas defende, a Unasul, né, a Unasul não, né? Então, bom, a triste notícia para a nossa interação latino-americana. E a terceira, qual era? E a terceira é de Nicarágua, né? Um pouco que, falado. Assim, ainda tem mais uma, né? Tem Cuba também, mas vamos começar pela Nicarágua. Ah, Nicarágua, pelo que eu entendo, é tipo uma reforma da Previdência também, entender, né? Eu tentei entender, não consegui. É uma reforma da Previdência na qual tem um governo vinculado ao ANOSA, né? Ao sandinismo. O que é o sandinismo? O que é que é um líder que vem desde o pós-revolucionário. Não, na Revolução Sandinista nos 80, né? Não, não, ele fazia parte do Revolução Sandinista, mas na institucionalização ele já, né, assume a presidência. Sim. Passa um tempo fora, mas depois reassume. Ele volta nos 2000, né? Se eu não me engano, agora é o terceiro mandato, é o terceiro que ele mandato, tá, Daniel Ortega. Ortega, né? E ele aumentou o percentual, que é tanto... O percentual de contribuição pelo para o INSS. Isso. Aí todo mundo aumentou um pouquinho. Sim. Mais para empresários que para os trabalhadores, né? E reduziu as pensões para os idosos, para os velhinhos. Sim, sim. Aí isso gerou um conflito social. que deve ter sido acicateado pelos empresários, né? Porque vai aumentar a minha contribuição, sim, né? Mas também com certo, imagino que descontento sim, social também, né? É, os empresários eles acabam também conseguindo influenciar uma insatisfação que já existe. É. Né? E aí houve entre perto de mais de 20 mortos já, em confronto, né? Então a situação, ele revocou no domingo, revocou esse decreto que tinha só mudado. Que aí também deu pau, porque ele chamou somente a mesa dos empresários para negociar. E aí quando ele dá essa sinalização, os grupos, que alguns grupos que estavam na rua, convocam novamente manifestação e vão para a rua. E aí ele dizendo que é gangues infiltradas pra... Aí é isso também que fica confuso, né? Sim, é difícil lembrar de aqui ou assistir ou enxergar de aqui que é o que tá acontecendo realmente. E algumas partes, e é até isso, algumas partes da mídia também querem fazer uma blindagem, né? Por ser, a gente tá vivendo um momento de, como é o nome, de guinada mais à direita, e aí ser um governo mais tendendo pra esquerda, então acaba dando uma blindagem. E aí a gente acaba também não tendo a informação. Uhum. Mas houve também outro acontecimento, como foi que fecharam 4 canais de TV, né? Também. Sim. Então, assim, uno não vai defender a liberdade de expressão por defender a liberdade de expressão como uma coisa ideal, né? Sino tem que defender na realidade. Até porque aqui tem outros canais de TV que mereciam ser fechados. Mereciam ser fechados, né? Por tanta burrice que fazem e por tanto... Por ser golpista mesmo, né? Sim, antidemocrático sim. demais. Olha, a gente com o canal de TV desse ia fazer um trabalho ótimo. Mas, assim, é bem contraditório, né? Difícil de entender, então a gente precisa procurar informação, saber, sei lá, a gente tava assistindo No Doubt, ou tava lendo No Doubt, que foi lá notícia da América Latina, né? É um bom site com várias coisas, com notificações do governo, do empresário, da vice... presidente também, que é a primeira dama, né? Que foi ela que foi ser porta-voz, né? O bicho parece que passou uma semana meio fugido. É, eu entendi isso. Ele fez a reforma e não apareceu. Durante esses 25 mortos, ele não deu nenhum pronunciamento. Aí só nesse final de semana que ele veio a público. Eu achei isso também muito estranho, mas... Mas, o governo tá difícil, poder. Né? A situação tá assim, tá complexa em todo canto, né? Então a gente tá junto, né? Acho que aprendi só para o dia de hoje. Vamos estar juntos, nos juntar com o nosso parceiro de perto, nos cuidar e tentar melhorar a situação que está acontecendo. E procurar boas fontes de informação, porque também está difícil. Também. Eu também estava procurando no Nodal, mas foi lá que eu achei meio confuso, assim. Não deixava muito esclarecido quem eram os grupos e tal. É, só para finalizar, nossa querida Cuba. Diz aí de Cuba que tu foi lá. Eu fui lá. Viajasse, né? Viajasse lendo uma matéria. É, eu viajei, tô viajando por Cuba desde lendo quinta-feira. Lendo o mar, velho, o Velho e o Mar, né? De Hemingway, né? Não, desde quinta-feira eu acho que eu tô em Cuba. Aí comecei a baixar altos discos de música cubana. Ah, por isso. E falando nisso, vai ter muita música cubana. Eu acho que agora, depois do programa, já vou botar pra tocar. Massa. Mas Cuba trocou o presidente. Fez o primeiro câmbio de sobrenomes desde a Revolução Cubana. É, quem assume foi, eu não sei o nome dele, tu procura aí, Gus? Rapidinho. É Manuel Canelo, Díaz Canelo. E aí tem todo o parlamento que foi renovado. É, eu escutei tava escutando um programa de rádio argentino, não lembro agora qual era a galera, mas eles faziam tipo um resumo. Miguel Díaz Canelo. Um resumo semanal da América Latina e tal. E aí falava algumas coisas. Aí duas pontuações bem interessantes. Primeiro, sobre a expectativa de mudança. Cuba não é boba. Cuba não vai entregar uma revolução, tipo, muito firme assim na cultura popular. Um símbolo da cultura latino-americana e tal. De graça pro imperialismo. Então, achar que estão botando um novo presidente para fazer uma transição ao capitalismo. Não. Cuba, todos os dirigentes, o poder político cubano deixou claro. Cuba não abre mão da construção do socialismo. Quem quiser dialogar com Cuba tem que dialogar com esse entendimento. Cuba é um país socialista. Ok? E aí... Isso é um negócio que Trump não gosta e todos os avanços diplomáticos que estavam acontecendo no final da administração Obama com Cuba, de reabertura da embaixada, foram dados para trás com o governo Trump. Cuba não tá baixando a cabeça pra ninguém pra ir negociar. Cuba segue socialista e não vai abrir mão disso. Segundo ponto, o parlamento, a renovação do parlamento, não é uma mudança no sentido, como é o nome, ideológico da coisa, mas é uma mudança no sentido das pessoas, do, como é o nome, principalmente na idade das pessoas. A média de idade do parlamento cubano acho que está em torno de 40 e poucos anos, ou seja, todos nascidos pós-revolução. Não é mais os quadros do partido que fizeram a revolução, e eu acho que esse é o simbólico. Eu acho que nem o presidente, o Díaz-Canel, estava nascido. Uhum. Meus pais foram para Cuba, né? Tiveram a possibilidade de ir agora para Cuba, e eles estavam no dia que foi uma das eleições, né? Uhum. Para deputados, assembleias, né? E eles diziam que tinha a juventude e criança, né? Como guardiões, né? Das urnas, da eleição, né? Então também, tudo um símbolo, né? Uhum. Um país que é pequeno, 2 milhões de habitantes, 3, né? Nada, sim, Recife. Sim. Mas que tem muitas coisas simbólicas para as lutas e para nosso futuro na América Latina. Imagina Recife sem analfabetismo. Sem analfabetismo, com um índice de saúde de morbidade e mortalidade de 0%. 0% de mortalidade infantil? Imagina essa Recife. Onde no Brasil tem mais do 20, né? Tá perto do 20, né? Onde o quê? Perto do 20% de índice de mortalidade materna. Ah, em Recife, né? No Brasil. Geral, mais ou menos assim. Depois que tenha mudado um pouco, mas... E ainda sofrendo um embargo pesado das nações capitalistas, né? Tá ali rodado no berço... E atentado, né? No berço do inimigo, né? Quantidade de atentado. Mas é isso, né? Esse informativo vai acabando por aqui, Sim, outro ponto que eu queria destacar só sobre esse processo cubano, pra finalizar, é que é um dos parlamentos com maior participação feminina. Se eu não me engano, tava em torno de 30%. 30% do novo Congresso cubano é... composto por mulheres. Então, algumas coisas que é bom pensar, olhar assim direitinho pro processo cubano, que tem há tantos e tantos, tantas décadas aí, tem mexido com os nossos corações revoltosos. É isso. Informativo Radioativo fica por aqui. Voltamos na quarta-feira, 8 da manhã, hoje, 8 da noite, tem reprise. Então, se você está escutando a gente e já está escuro, saiba, isso é uma reprise. Amanhã, 7 horas da manhã, voltamos. Gustavo, dá a tua palavra final. Bom dia e boa noite para quem está ouvindo essa reprise. Até, pessoal. Até quarta-feira.